jogo é sujo, tio. Valeu, Costela Records, Vini Amar, Pacheco dos Beats, DJ Cebola, Dan, Mandarim, Estranho, Blast, tá ligado? Yuri, que chegou com nós, Estúdio Origem Produções. A minha família, aos meus amigos e aos nem tão amigos. Tá ligado? Tamo junto, é isso mesmo. Sou sujeira. Vai vendo. Bem-vindo ao meu mundo, me afundo em quase tudo que me gera outra questão. Novos pontos, novos temas, problemas viram poemas no segundo, tio. E vem em vão como mera solução, enquanto sigo na marcha taxado por roupa e barba, fortalecendo os ombros com o peso dessa carga. Evolução é manter os pés no chão, ir atrás do seu milhão, esgarça a barra da calça larga. Cada macaco no seu galho, cada um na sua. Tanto tempo na rua, nessa eu sou macaco velho. Belo dia tô de volta na companhia da coruja. A banca é suja, cada pé no seu chinelo. Já tenho minha oração, tô pronto pra ir pro palco. Dá seus passinhos na lua, aqui na terra dou meus saltos. Depressões e rótulos, pra alguns são obstáculos. Com eles alcanço mais temas, minha mente tem tentáculos. Nesse cenário que destrói, abre o zóio. Cheio de homem ligeiro em São Paulo, terra de super-herói. Não pego o caminho mais curto, mas ninguém me atrasa. Se o jogo é sujo, de ou sujeira tá em casa. É isso, corta.